Então acorde a dor, não tema a morte, o jogo é isso, o jogo suado, corpo tão vendendo amor, coisas do silêncio, coisas que eu nem me lembro mais. Acorde a dor, não tema a morte, o jogo é isso, o jogo suado, corpo tão vendendo amor, coisas do silêncio, coisas que eu nem me lembro mais. E Freud escreve um livro disso aí. Cê tá fazendo história, cuspi na cara, fala na tora. É, tenta mudar essa porra. Foda-se os enrustidos, foda-se os inimigos, foda-se as gravadoras. Eles não entendem tesão e tara, cara, sua cabeça é uma calculadora. Sempre foi péssimo em matemática, até começar a comprar suas roupas. Nem na escola cê não tinha ética, tinha tesão na sua professora. Eu me fudi a minha vida toda, não importa gastar toda a minha grana. Gata, cê pode ser toda minha, seu brilho na alma é maior que a joia. O mal rasteja, tem escama e cobra, a traição vem de quem mais te apoia. Cores vivas em cenas frias, lá nevada de Francisco Goya. Merda é foda, precipita e boia, fala muito parecendo sogra. Tamo nadando em notas e meu tio junto só queria um voo. Então acorde a dor, não tema a morte, o jogo é isso, o jogo suado, corpo tão vendendo amor, coisas do silêncio, coisas que eu nem me lembro mais. Acorde a dor, não tema a morte, o jogo é isso, o jogo suado, corpo tão vendendo amor, coisas do silêncio, coisas que eu nem me lembro mais. Teste deu positivo, mano, que eu vou fazer com isso? Como eu vou ter um filho, mano, bem nessas horas meu pai sumiu. Infância sem Hot Wheels, filho, seu pai é rico. A culpa não é sua, cê não tem nada a ver com isso. Sai do buraco que o pai caiu. Eu não pedi, eu só entrei, acho que eu penetrei. Toda molhada, nem disse nada. Depois que eu ouvi um ok, no topo do Empire State. Mano, não sou burguês, detesto esse flow, eu sei. Mas eu usei pra provar pra esses caras que eu faço essa porra melhor que eles. Deus humilde, te prefiro fútil, mas alguém desencapou o fio. Dando culto, mano, sinto muito, sem ressentimentos eu não sinto frio. Não que eu não tenha um lado bom, ou que eu não tenha lado ruim. Cê nem precisa gostar de mim, é só cê fingir que eu não tô aqui. Mano, ela adora dançar pra mim, e eu danço muito MC Marcinho. Amor, nós estamos igual, dança é nosso destino. Nós vamos morrer sozinho, trepa dividindo um fim. Sempre lá no limite, desde 2015. Fudendo com trap, fazendo seu rap parecer lixo. Então acorde a dor, não tema a morte, o jogo é isso, o jogo suado, corpo tão vendendo amor, coisas do silêncio, coisas que eu nem me lembro mais. Acorde a dor, não tema a morte, o jogo é isso, o jogo suado, corpo tão vendendo amor, coisas do silêncio, coisas que eu nem me lembro.